as notícias. Vamos falar agora um bocadinho dos Globos de Ouro. Sim, não, olha, antes vamos falar do Orfanato. Ai, do Orfanato, do remake. Sim, porque isto aqui agora é uma onda, os americanos, eu não sou. Assim. O Orfanato não, portanto, El o remake, o remake vai ser feito do filme espanhol, não é? Do sim, El sim. Orfanato, não é? Assim, eu sinceramente eu acho que os americanos às vezes abusam um bocadinho no facto de estarem permanentemente a fazer remakes. Dizer. Eu não estou aqui a criticar os americanos porque fazem bom cinema, mas grande parte ou uma pequena parte desse bom cinema baseia-se ou é praticamente uma cópia fiel aos filmes europeus. Completamente. Mas pronto. Fazer. Não, assim, eu não acho má ideia. Acho que é assim. Desde que seja positivo. Agora, seria uma boa ideia. Perfeitamente, assim, viu-se perfeitamente no caso do filme espanhol que teve imenso sucesso nos cinemas. Que foi o REC, não é? O REC que eles fizeram um filme. Eles fizeram um filme chamado Quarentena. É. Que eu não tive a oportunidade de ver, mas algumas pessoas viram e disseram-me que realmente é uma cópia quase fiel, não é? Ao REC. O que eu não consigo perceber às vezes é porquê que há estes remakes. Simplesmente eles não conseguem, os norte-americanos não conseguem ler legendas em inglês. Não, eles deviam era melhorar. Eles deviam melhorar os filmes. É assim, eu compreenderia esses remakes. E são quase melhorados os remakes. São cerca de 3, 4, 5 anos de diferença. Não é, portanto, não é um remake do Tubarão. Entendes? Portanto, o Tubarão de 1970 e qualquer coisa, ou 60, ou 80, já não me recordo quando é que é, nunca foi feito um remake, entendes? Mas estes filmes, que parece, portanto, são mais derivados espanhóis, que a indústria espanhola cinematográfica, por acaso também está bastante boa, não é? Mas não é... Eles não fazem remakes só de filmes espanhóis, mas vamos já ver. Sim, mas, quer dizer... Parece que querem andar aqui a... Não, eles querem. Eles não gostam de ler. Vai. Pois, parece que é isso. Parece que é isso, não é? Uma das críticas que eu vejo é que eles não gostam de legendas. Pois. Eu também não gosto de legendas. Sim, mas mesmo assim, independentemente... Claro. Quer dizer... Eu prefiro. Eu gosto sempre de ver as versões originais. A versão original. É assim, ver realmente o produto original. Eu não critico a indústria americana de fazer os remakes de filmes europeus. Se melhorassem a qualidade do produto. Sim. Agora, se for para fazer cópias, para que é que eles vão fazer o remake? Só para dizer que é americano? É que, para mim é isso. Assim, eu não estou aqui a censurar os americanos no aspecto dos remakes, mas eu tenho a ideia de que eles gostam que seja tudo americano. Pois. Uma coisa é verdade, que a indústria cinematográfica americana tem muito impacto mundialmente. Enquanto que, por exemplo, um filme, se calhar, o REC, por exemplo, eu não sei na Ásia, por exemplo, qual foi a receptividade do REC. Por acaso também não sei. Faço a mínima ideia. Se calhar, na Ásia ninguém conhece REC. Pois. E se calhar agora toda a gente conhece. O Quarentena toda a gente conhece, pois. Até compreendo. Ou seja, compreendo e não compreendo. Em termos de... Assim, se os americanos pegassem uma produção espanhola, e houvesse uma publicidade e distribuição por parte dos americanos, se calhar se houvesse ajuda mútua à América e Europa, sim. Ao fim e ao cabo os filmes europeus cada vez mais estão a subir qualidade. Claro que sim. E às vezes prefiro ver um bom filme europeu que às vezes... Cultiva-se muito o... E é por isso que a maior parte dos filmes europeus são de culto, não é? Portanto, os filmes franceses, os italianos e por aí são mais filmes de culto do que propriamente os filmes norte-americanos. Nós sabemos perfeitamente que são filmes de pipocas, não é? Tens uma pessoa sentar-se e comer a sua pipoca e ser ali, ver litros e litros de gasolina a queimarem, como no Transformers, não é? E sentirem-se extremamente contentes e, espetáculo. Vim aqui mesmo para... Acho que foi no Japão que o Transformers, o segundo filme da saga Transformers, que bateu o recorde de bilheteira. Acho que era o Titanic que continha esse recorde. Depois passou para o Transformers 2, a retaliação, não sei o quê. E agora passou para o Avatar, mas pronto. Era compreensível na perspectiva japonesa. Claro. Tecnologias e aquelas coisas todas. Mas já viste o que é... Eu compreendo, mas sinceramente acho que em termos de remakes acho que eles deviam deixar o original em paz,

Depois dos Globos de Ouro, nunca. Depois, normalmente, os Globos de Ouro já sabemos o que é que vai acontecer. Sabemos os resultados dos Globos de Ouro, os Oscars são mais ou menos a mesma coisa, muito, se bem que no ano tem que haver grandes surpresas. Sim. O ano do. Do Crash. Ganhou o Crash, acho que foi uma surpresa completa. Ninguém estava à espera. E quando falo. Absolutamente ninguém. Desse ano dos Oscars, eu faço uma referência muito simples. Se não me engano, em Lisboa fizemos assim um especial à noite. Na noite dos Oscars, no domingo de Oscars, ou seja, cá os Oscars começam por volta das 2 da manhã, né? E eles lá em Lisboa fizeram umas sessões especiais nos cinemas e exibiram 4 dos 5 filmes nomeados para melhor filme. Qual é que ficou de fora? Colisão, porque ninguém estava à espera que fosse ganhar o Oscar de melhor filme. Achei aquilo espetacular. Uma chapada de luva branca. Pois, lá está. Assim, eu gostei muito de Colisão. Eu também achei interessante, mas não achei interessante para ganhar a melhor... É assim, eu achei, fiquei muito surpreendido, porque aqui é um filme tão soft, estás a ver? Tem uma linha muito simples. É, não tem nada especial. Para mim, é assim, a mim... eu vi o filme e a mim todas as histórias me comoveram, estás a ver? Claro. Aquelas abordagens... Sim. O filme, ao fim e ao cabo. Os outros, lá está, os outros também não os tinha visto todos, por isso não podia também dar uma grande... Lá está, os Oscars para quem? Para nós, que os filmes estreiam alguns depois dos Oscars, não podemos dar uma opinião 100% formada, porque não vimos os filmes todos, então temos que nos passar ao cabo por aqueles que vimos. Mas gostei muito. Temos que combinar e podemos ir a uma sessão dessas especiais à noite. A ver se existe em Braga, não é? No ano passado, há 2 anos, fui ao Porto. Pois. Vi 2 filmes naquela noite. Pois, realmente, temos que ver se realmente... E se existir, também informamos os nossos alunos, claro, não é? Mas pode ser que haja, que é em Braga. Pode ser que haja. Sei que no Porto, há 2 anos fui. Foi uma situação muito engraçada, meu. Com limusina, entrada do cinema, champanhe. Fotógrafos e tudo. Acho que deve ser tudo figuração. Claro, mas claro, das formas é engraçado. É interessante, não é? É sempre uma experiência. Depois tinhas as salas todas reservadas para a noite de Oscars. Uma das salas estava exclusivamente vazia para quando começassem os Oscars. E as outras estavam a exibir filmes que estavam nomeados para os Oscars, tanto nas várias categorias. Nem, não eram só os filmes que estavam nomeados para o melhor filme. Outros filmes. Eu fui ver, vi um do Viggo Mortensen, que na altura não me recordo do nome. E vi um outro qualquer que foi baseado no livro do Ian McEwan, acho eu. Não sei. Não me recordo. Pronto, vi esses 2 filmes, gostei bastante dos 2 filmes, por acaso. Tive sorte. Mas depois dos filmes, fomos para a sala que estavam a transmitir os Oscars. Estávamos lá a ver aquilo a partir da TVI. Sim, porque a TV é que normalmente transmite. A TV e o AXN, acho que agora, ultimamente. Não sei, aquele ia fazer muito ruído, não sei o que é. Claro, a transmitir, claro. Televisão para a grande tela. Claro. Mas pronto. Bem, vamos passar agora para a segunda categoria. O que é que andamos a ver? Nesta semana, o que é que, Luís, o que é que viste que realmente gostaste ou achas que seja interessante? É assim, esta semana, houveram aquelas festas, as festas de Natal e passaram, ou seja, existem aqueles milhões de filmes repetidos que aquelas, e depois existem aquelas estreias agradáveis. Sim. Bastantes estreias agradáveis. Eu não vou falar disso, toda a gente deve ter visto esses filmes todos. Vou falar de 2 filmes que vi ontem, por acaso. Ok. Que foi o G.I. Joe e o ABC da Sedução, a comédia. Sim. Em relação ao tanto primeiro... Tanto um como outros também eu já vi. Em relação ao primeiro... A minha percepção, os filmes normalmente dependem da expectativa com qual eu vá ver o filme. Okay. Já as minhas expectativas eram super baixas. Eram zero. Quase. Não vou dizer que foi uma agradável surpresa, mas entreti-me durante a hora e meia de filme. Ou seja, o filme fez o que deveria ter feito. Já. Não é? É, lógico, tem as suas lacunas, efeitos especiais um bocadinho exagerados e alguns não tão... não tão... especiais assim, pois, né? Mas pronto, mas pá, foi engraçado, pá, vi aquilo, pá, passou a correr, né? Foi engraçado. Em relação... Eu acho que aquilo parece quase um episódio do G.I. Joe,

Assim, tirando do meu ponto de vista, a filmografia do James Cameron é toda ela muito, muito boa. Sim, exceto sim, um filme que eu não gostei. Que foi quase um dos primeiros filmes do James Cameron, não? Ele fez o Terminador. O Aliens, sim. O segundo filme da saga. Fez o filme do Terminador Implacável. Foi aquele com o Arnold Schwarzenegger. Ah, esse é o Terminador 2, não? Não é esse. É o... Deixa-me ver se me recordo como é que se chama. True Lies. Ah, sim, True Lies, é. Sim, exatamente. Sim. Esse filme. Eu fiquei. Não, lá está tudo. Também vamos lá ver uma coisa. Claro, acho que ele realmente. Portanto, ele também não é aqui um. Claro. Um claro. Soprano, não é? Que sabe fazer tudo e mais alguma coisa. Não, mas eu acho sinceramente que ele, em algumas. E fez o Abismo. Fez o Abismo também, sim. O Abismo foi um filme que eu não tive ainda a oportunidade de ver, também quero ver. Mas acho que o Exterminador, pelo que dizem, foi na altura completamente revolucionário. Porquê? Por causa dos efeitos visuais. Claro. Um dos Exterminadores, aquele que era metal líquido. Ele era metal líquido, exatamente. Sim, esse sim. Tipo de tecnologia na altura revolucionou um bocadinho. O cinema quando ele usou essa tecnologia. A percepção com que eu saí do cinema foi, caramba, agora sim vamos começar a ver filmes de jeito. Foi exatamente isto que me passou pela cabeça. Porque é aquele filme em que tu olhas... Estás a falar depois do Avatar. Depois do Avatar, sim, depois de ter visto o Avatar. Acho que é uma tecnologia absolutamente fantástica, é uma tecnologia espetacular, e não é só tecnologia, o facto de ele ter alienado a história à tecnologia, porque... Claro, porque assim, uma das coisas que ajudou muito na fotografia, digamos assim, do filme, foi o facto de... O filme se passar num planeta diferente, ou seja, imaginário, e ele podia inventar o que quisesse ali. Claro, claro. Tudo. Assim. Ao que parece, ele esteve 10 anos ou 15 anos foi assim, na produção ele, deste filme. Segundo o que ele disse, não, isto foi na idealização dele, não é? Claro, nestes claro, últimos 4 ou 5 anos ou assim, é que ele realmente disse: vou fazer este filme e, portanto, desenvolveu várias tecnologias e tudo mais. Mas eu por acaso achei muito interessante o aspecto visual do planeta Pandora, porque ele conseguiu aproveitar muito bem o 3D, e tirando só o 3D, não quero falar só em 3D, mesmo a fotografia do filme achei interessantíssima, por exemplo, em relação à cor. Sim, sim. Se bem que eu não sou grande apologista de filmes muito coloridos. Eu não sou muito apologista, depende, lógico, do filme. Este aqui adorei porque fazia tudo sentido. Era um mundo novo, não é? Claro. Eu podia abordar de. E o mundo era assim. E o mundo era extremamente colorido, não é? Sim, claro que dependeria de cada realizador. Claro, claro. Se fosse outro qualquer, tinha um mundo todo preto. Sim, claro. É isso que eu estou a dizer. Mas eu gostei muito, embora não seja grande adepto de fotografia muito colorida dos filmes, não é? Gostei muito da cor do filme. Porque ele tinha cores lindíssimas. E tinha coisas interessantíssimas, que quando ficava à noite tudo brilhava. O toque das plantas à noite, elas brilhavam. O chão, era isso que eu ia dizer. Eles a pisarem a raba ficava fluorescente, quer dizer, tudo isso. Ou seja, tudo que era vegetação, com o toque... Ganhava quase vida, não é? Até o pormenor da relva que eles pisavam. Sim. É absolutamente delicioso. E aquilo, ao vermos o filme. Acho que é um filme que todas as pessoas devem. Eu vou vê-lo pela segunda vez. Se for esta semana, vou para a semana. Eu gostaria de ir ver num cinema melhor. Se tivesse a oportunidade. Infelizmente, todos estamos em Braga e é complicado. Mas gostaria de ir ver no Avaláxia. No Avaláxia, no estádio do Sporting, em Lisboa, porque é realmente um centro comercial onde os cinemas são qualificados os melhores de Portugal, são mesmo em termos de tecnologia, tanto de tela como de retroprojeção, são realmente muito, muito falados como os melhores cinemas de... mais perto de Braga, com melhor qualidade, talvez o Zucci, não? Não, talvez do Porto, não é? É, o Sino, no Porto, tem no U, a Rápida. Sim, no Arrábida Shopping. Sim, penso que serão os de melhor qualidade. Claro, mas mas tenho pena realmente, porque gostaria de ver numa qualidade imensa. Não é? Em 3D. Claro. Em 3D. Se bem que... Mas sinceramente, eu acho que quase aconselho as pessoas. Parece estúpido, mas eu quase que aconselho as pessoas. Se forem pessoas que gostem de história, vejam um filme em 2D. Se forem pessoas que gostem de tecnologia, com inovação e não sei o quê... Eu não penso muito assim, eu penso. Não sei, eu acho que... A história não se perde, ele vem em 3D. E acho que o filme em 3D ganha muito. Claro que a história é a mesma. Mas a pessoa perde-se. A pessoa perde-se muito. Não te esqueças, são 3 horas de filme. São 3 horas de filme. Não é brincadeira. Pá, eu quero vê-lo outra vez em 3D, mas, que é para aproveitar o facto de conseguir ver mais uma vez este filme em 3D. Quando ele sair das salas de cinema, como é que eu vou ver em 3D? Pois. Quando houver tecnologia, não é? Que claro, suporte. Que se veja em casa, se bem que já pá, sim, sim, já vi. Já há grandes planos. Há grandes planos e já vi óculos para um cinema em 3D. Sim. Já em 2010 vai existir uma feira nos Estados Unidos de eletrónica que já prevê algumas televisões em 3D com e sem óculos. Portanto, a tecnologia não é só com óculos, já se for sem óculos. E sem óculos, e interessante, porque em Braga, na FNAC de Braga, já esteve lá em exibição uma televisão 3D sem óculos. Aqui eu era completamente, dizia, é impossível, nunca na vida vamos conseguir. Portanto, completamente cético. Até ver. Percebes? Ia ver um jogo de futebol aonde a bola quase que me acerta na cabeça. Sem óculos. Não tinha óculos. E, portanto, naquele painel de exibição que a FNAC normalmente mete sempre, tinha lá e estavam, portanto, várias pessoas também perplexas a olhar para aquilo. Opa, isto é fantástico. Entendes? Que estava a mostrar uma bola de futebol, o jogador dava um pontapé, e então tu vias a bola, quer dizer, aproximar-se de ti, depois a afastar-se e entrar novamente quase na tela de televisão. É absolutamente fantástico, uma tecnologia formidável. Eu não sabia disso. Espero bem que esteja nos próximos 5 anos nas nossas casas, 3 anos, 5 anos nas nossas casas. Era interessante, não é? Claro, acho que poderíamos reviver novamente a experiência de um avatar. Não é? Era extremamente interessante. Se bem que nessa altura já vai ser um bocadinho mais comum. Claro. Com a tecnologia avançada da Manicanda. Claro, agora... mas olha, eu acho que realmente o filme é revolucionário. É revolucionário. Acho que é daqueles filmes que, como eu disse na rede social do Twitter, disse, é um filme que torna-se um clássico imediatamente. Acho que é um filme que quase que se pode dizer que eu vou mostrar aos meus filhos. Entendes? Quer dizer, é um filme mas o filme é agradável de ver. É muito agradável. É incrível como 3 horas passam tão rápido. Pois. É incrível como 3 horas passam tão rápido. Também é muito dinâmico o filme. Sim. Eu gostei. Eu sinceramente... Eu adorei o filme. Mas eu tive o ponto negativo para sim, mim. Sim, eu também tive um ponto negativo. Mas isso falamos depois, não é? É melhor. Ao fim e ao cabo, grande parte do que há a dizer em relação ao Avatar é spoiler, quase. Não muito, não é? Portanto, se falamos da tecnologia aspecto do filme por fora, digamos assim, não temos que falar de spoilers. Claro. Mas, se formos, obviamente, para aspectos da história em si, isso é um spoiler. Não é? Mas, e que já vai ser dado na parte dos spoilers, não é? Vamos passar agora para o Sherlock Holmes, não é? Que estreou a semana passada. O que é que achaste? Para mim foi um bocadinho. Para mim foi uma decepção. Para mim estava quase no ponto. Não consegui chegar ali no ponto. Porque sinceramente acho que não consegui divertir a todos. Eu gostei. Acho que a prestação do tanto um como do outro. Caramba, agora falha-me do Jude Law e do... Pois, Robert Downey Jr., exatamente. O Robert... nós tratamos por tu, não é? Então, Robert, tudo bem? Claro. O Robert Downey Jr., acho que... Opa, esteve espetacular. Assim como o Jude Law também. O Jude Law também é fantástico. São personagens que eu acho que retratam muito bem aquilo que Sherlock Holmes é.

fico muito mais, fiquei na altura muito mais, epá, realmente isto é uma mente do caraças, com o Código da Vinci. Fiquei muito mais surpreendido no final de, epá, realmente a história está mesmo altamente com o Código da Vinci do que propriamente do Sherlock Holmes, que ele vai desvendando, claro, digamos, claro, assim, as respostas. Eu todas. Há pouco tempo vi também o Anjos e Demónios. Sim. Não sei se já viste. Sim, já tive a oportunidade. E pronto, anda um bocadinho também, por aí, não é? É no mesmo ano. Eu, por acaso, realmente, a nível de mistério e de o desvendar um mistério, que ao fim e ao cabo era o que o Sherlock Holmes devia apostar. É o que ele, tu falas, Sherlock Holmes, que é, claro, é um detetive que descobre coisas que ninguém te está à espera. E sinceramente, ali aquilo, claro que realmente, eu se parasse durante uma hora a pensar naquilo, opa, se calhar nem chegava lá. Pois. Mas depois de desvendado, tem que ser algo magnífico, tem que ser algo, epá, nunca na vida eu iria pensar nisto. E sinceramente, depois dele dizer, eu, ah, está bem, pronto, era assim. Entendo. O Dan Brown apostou muito bem e soube explorar muito bem esse tipo de mistérios. Sim, sim, isso. Mistérios, no final, uma pessoa... Eu não sei, onde é que ele vai arranjar a teoria toda para... Pá, não sei como é que ele faz os estudos para aqueles livros. Metade é estudo, outra metade é da cabeça dele, porque acho que é assim. Mas realmente, opa, ficou, para mim, pelo menos, ficou um bocadinho a desejar o Sherlock Holmes. Mas pronto, quer dizer, não deixa de ser um filme interessante de ver, atenção, porque em termos de comédia, absolutamente fantástico. Absolutamente, ali as cenas de luta são hilariantes, acontece de tudo. Tem cenas muito engraçadas entre ele e o Holmes, não é? O Watson, entre o Holmes e o Watson. Pá, lá, como tu dizes, para rir. Sim, é muito bom. Está muito fixe. É muito bom. É quase um filme de comédia, eu acho, porque um filme de um thriller, digamos assim, não é, sem sombra de dúvida que não. É mais um filme de comédia, de aventura, é quase como um o Tesouro Nacional, National Treasure, com o Nicolas Cage. Nicolas Cage, penso que é o Nicolas Cage. Também é um filme divertido. Sim, exatamente, é um filme divertido. E pá, o que é que vai acontecer? Não sei o quê, tal, acho que é por aí. Mas pá, nada de muito mais. Vamos agora para a parte dos spoilers, não é? E vamos aproveitar já para entrar de rajada e falar do argumento. Portanto, quem não viu o Avatar, ou quem não quer ouvir os spoilers, muitos, já são. Agora nesta parte, o que é que tu tinhas a dizer então em relação ao argumento? O argumento, o que é que eu achei do argumento? É assim, primeiro, eu pelo trailer vi logo qual que ia ser, vi logo, parti logo do princípio de qual seria a história. Claro. Ficou tanto por aí, a meu ver. É. O trailer. Para mim, o que é a história do Avatar? É a história da Pocahontas para adultos. Completamente. Se bem que eu... Por completamente. Exemplo, tu lembras-te do filme? Concordo plenamente. Aquilo é Pocahontas, só que para adultos, no outro planeta, pá, chamam o que quiserem, mas aquilo é Pocahontas. Chegaste a ver o filme Dança com Lobos? Não. É assim, eu cheguei a ler críticas. Eu acho que já vi, mas fui criança e já não me recordo. Eu vi o filme, era miúdo, já não me recordo. Queria rever o filme antes de ver o Avatar. Isto porquê? Porque eu cheguei a ler algumas críticas a dizer. A dizer que a história do Avatar ia muito de encontro com a história do Dança com Lobos. Sim. Eu não me recordo a história do Dança com Lobos. Por isso é que até queria ver, e se os espectadores se lembram da história. Os espectadores são ouvintes. Pá, os ouvintes. Não estão a ver. Se os ouvintes quiserem, sei lá, dar um feedback. Sim, claro. Opinião, claro, em relação às presenças que o Avatar possa ter com o Dança com Lobos, que nós não nos recordamos, pá, acho que devem estar à vontade. Mas pronto, em relação, para mim foi estavas à espera demais, não é? Sinceramente, em termos de argumento, eu vou ser sincero, eu não gostei. Achei a história mais nho-nho-nho. É clichê. Clichê enorme. Atenção, adorei, amei, quando a árvore cai, todos choram e é uma desgraça. E é assim, eu não sei como é que... Achei fabuloso isso tudo, entendes? Mas, sinceramente...

duas pessoas vieram estávamos ter comigo, juntos, estávamos, sim, claro que estávamos. Duas pessoas vieram ter comigo e dizem, caramba, este filme, tu aconselhaste-me este filme e eu sinceramente estou a apanhar uma grande seca. E eu disse, calma, esperem pela segunda parte, ok? Esperem pela segunda, porque eu já tinha visionado o filme antes. Espera pela segunda parte. Pronto. Quando realmente acabou o filme, as pessoas vieram ter comigo, grande filme, sim, eu gostei, senhor, filme todo. Valeu a pena. Não, porque há aquela parte do intervalo e as pessoas querem dizer, ficam no meio do filme, epá, isto vai ser sempre assim, entendes? Claro que não, não é? O final revela sempre mais alguma coisa. Claro. E realmente é um filme bastante inovador também, digo. Eu gostei. Que tenho que dizer, e depois, lá está, a fotografia era muito diferente daquela que é utilizada normalmente quando abordam filmes com extraterrestres. Sim, sim, sim. Diferente. Sim, sim, sim, diferente. claro. Gostei muito desse filme. Eu gostei bastante, acho que de 2009 e esse filme. Depois tem outros filmes que eu gostei de vários géneros. Ressaca, a nível de comédias, gostei muito de Ressaca. Dramas, embora eu acho que vi que Cristina Barcelona não seja de 2009. Eu gostei muito desse filme, eu até vi quando vimos juntos. Sim, vimos. Esse filme. Se bem que gostei mais do Match Point, do The Allen, gostei mais do Match Point. Do Allen, sim. Dos mais recentes. Acho que o Match Point eu não acabei de ver. Comecei, eu tenho DVD em casa. Tinha em DVD, emprestaram-me, eu comecei a ver, entretanto fiquei a meio e depois nunca mais. Mas eu por acaso gostei muito desse filme, do Match Point. O Vicky Cristina Barcelona, gostei particularmente, lá está, não vai estar a olhar outras coisas. A representação dos atores. Fantástico. Cruz, porque, espetacular. Para mim isso conta imenso, entende? Claro. Conta a história, conta a interpretação dos atores, conta tudo. Eu amei no ano passado o filme The Reader, O Leitor, sim, por causa da interpretação da Kate Winslet, entende? Então eu acho que é notável quando realmente os atores são atores, entende? E depois mostram aquilo que... Adaptam-se completamente. Não é assim. Tu vês, uma grande estrela de cinema. Fazem sempre os mesmos papéis. É isso que eu estou a dizer, adaptam-se. Entendes? São autênticos camaleões que, ora, uma vez fazem uma coisa, ora, outra vez fazem outra coisa completamente diferente. E eu adorei. E lá está, eu sou um fã também da atriz da Scarlett Johansson, já há uns anos atrás, e continua a ser para mim o filme que, se eu tiver que dizer qual é o teu filme que realmente, gosto, tu achas que gosta, que é, bem aqui vier, mas o meu Lost in Translation, claro, é o Lost in Translation. Percebes? É o filme mais simples, mais fácil de ser feito, a simplicidade na sua maior performance, e é um filme, é belo, é lindo, é esplêndido, é da Sofia Coppola. O filme foi feito em 21 dias, quer dizer, para mim, eu amo esse filme. Mas lá está, para mim isso conta imenso, entendes? E que, pronto. Uma coisa que eu costumo ter em atenção nesta época de dentro de prémios e não sei o quê, é ver os filmes não selecionados, não? Os selecionados para melhor argumento. Sim, claro. Porque às vezes encontras grandes surpresas, estás a perceber? Sim, eu vi todos os do ano passado e gostei de alguns, outros não. Alguns adaptados, originais, não sei o quê. Eu costumo, se eu não vi os filmes que foram nomeados, normalmente vejo-os, estás a perceber? Porque o Match Point foi nomeado na altura, salvo erro. E é uma das coisas que eu costumo prestar muita atenção. Para aproveitar, quer dizer, eu não consigo ver os filmes todos, claro. Uma das coisas que costumo fazer nesta época de prémios é mesmo ver os filmes que estão nomeados, obviamente, para melhor filme, melhor filme independente, claro, melhor, sim, filme, sim, independente, melhor filme estrangeiro, estrangeiro, já que alguns muito porque às vezes é difícil uma pessoa ver, porque há uns italianos e depois o DVD sai, e depois uma pessoa, se quiser, comprei, tem que comprar pela Amazon ou etc. Eu comprei um que eu te emprestei, tens lá aí, na terra de ninguém. Acho que ainda não me tive a oportunidade de ver. Tens que ver esse, que é muito bom. Também foi, acho que ganhou o Oscar no meu filme estrangeiro. E pronto. Agora, em relação a 2010, não sei se queres dizer o que é que estás à espera de 2010. Opa, não, sinceramente. Não há nada assim. Não, absolutamente. Também, olha, vou-te ser sincero, apanhaste-me agora muito de surpresa que eu não. Não, pensei que houvesse algo. Não estou a dizer que eu tenho algum. Não me recordo nada, vou deixar isso também para um, mas era para o próximo episódio, até se calhar podemos começar as pessoas assim. As pessoas é que podiam os ouvintes é que podiam enviar e-mails. Mandem um e-mail. Vai estar tudo o episódio. Sim, claro. O que esperam? Sim, o que é que esperam para 2009? Para 2010. Mas eu acho que 2009 foi um bom ano, em termos de cinema. Uhum. Acabou, pelo menos, com bilheteiras mais cheias, com as produtoras mais ricas, porque foi um ano que, portanto, deu mais dinheiro que 2008. Isto, segundo dados estatísticos. E, portanto, acho que não se podem queixar as produtoras que, vocês andam aí a fazer... piratarias e mais isto ou aquilo outro. Eu continuo a ir ao cinema e vou continuar a ir ao cinema sempre, permanentemente, e acho que vou continuar a comprar DVDs e etc, porque para mim isto, claro, para nós comprar é uma DVDs. Paixão, comprar, é uma paixão. Eu comprei, era uma das coisas que estava planeado falarmos. Uhum. A trilogia, quer dizer, já tenho a trilogia do Senhor dos Anéis. Ah, assim, tens em DVD? Sim. Pois, porque anda toda a gente maluca, metade do mundo anda maluca para quando é que sai trilogia em Blu-ray, etc. Sabes que aqui é ver o Senhor dos Anéis em alta definição? Eu vi há coisa de menos de um mês, vi os três filmes. Não vi seguidos, obviamente, porque a minha vida não é só ver filmes. Mas ver em alta definição e com um som ali a bombar 7.1 ou sei lá o quê, isto também estou a idealizar, claro. A casa dos sonhos de uma pessoa. Mas anda pelo menos metade do mundo à espera disso, e acho que é agora em abril. 6 de abril ou 7 de abril ou qualquer coisa de abril. Eu compro sempre para... Não, também não ias ter hipótese de não ter leitor de Blu-ray ainda. Já quando comprei aquele clássico de Ridley Scott, Harrison Ford. O Blade Runner. Comprei o Blade Runner, passado para quê? 15 dias, 3 semanas, tem uma edição especial. Isso é que é chato. Foi é mal. Está com 2 DVDs que tinha. Isso é que é sempre chato. Mas eu gostei, não é mesmo? Ter Blade Runner. Mas pronto. Não sei. E pronto, olha. Faltávamos falar dos spoilers do Sherlock Holmes, mas acho que não há spoilers. É assim, não vamos estar aqui. Acho que vamos ficar por aqui, não é? Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Foi o primeiro episódio. Muitos seguirão se tudo correr bem. Isto é um hobby, portanto, não esperamos fazer isto semanalmente. Às vezes pode haver semanas que não ocorre, etc. Sigam-nos nas várias redes sociais, e pronto, olha, uma semana com bons filmes para vocês, não é? Acho que é isso que nós todos desejamos. Espero que também tenham começado bem o ano 2010. Sim, claro que sim, claro que sim. E que continuem por aí à frente, não é? Até para a semana, não? Até para a semana. Já está cá o terceiro membro. O António Capelo. Já vai cá estar. Já vai cá estar. E pronto, é assim. Pronto. Gente, até para a semana. Tchau, até para a semana.